Você está ouvindo o Mexidão Cast. Welcome! O podcast do Mexidão Rocks. Começando mais um Mexidão Cast. Vejam só vocês, meninos e meninas, o número 69. Olha só, sacanagem pouca é bobagem, meus queridos. Eu sou o Thiago Mendes e estou na presença do meu amigo Sir Patrick Murta. Olha aí, estou de volta nesse tema totalmente excelente. Eu não pude perder a oportunidade, né? O tema 69. Que delícia, que delícia. Eu tinha que estar dentro. Nada mais propício, né, meu querido? Justamente, pra que falar de coisa que podia ser melhor, não. Filho, nostalgia, falar de bobagem, que bobagem é o melhor que tá tendo nesse momento, menino. E por falar em bobagem, meu querido Patrick Murta, nós estamos também na presença dele, que adora uma bobagem, adora uma sacanagem, meu amigo Sir Externo. E hoje eu vou começar cedo, hein? Vamos cantar comigo, Thiago. Vem de ré, que eu subo em voz sem dó. Vixi! Subi em voz sem dó. Meu Deus do céu, Externo, onde você achou essa pérola? Oh, rapaz, nacional? Tinha um rapaz que trabalhava comigo que isso aí era o mais leve que ele falava. Vixe. Consigo imaginar. É, daí foi pior. E no episódio de hoje, episódio número 69, vamos falar de quê, Thiago Mendes? Nós vamos falar de sacanagem mesmo, a grosso modo. Obviamente, por falta de garotas, a visão masculina da coisa. Então, você ouvinte, pode ficar tranquilo que nós vamos falar sacanagem pesada hoje. Não temos mulheres para nos frear. É realmente a grosso modo? Eu acho que eu escolhi a palavra errada, né? Não, eu escolhi a palavra certa. É a grosso modo. Então, é prudente dizer que se o ouvinte tem menos de 18 anos ou se ofende facilmente, ele não deve escutar o podcast de hoje? É fácil dizer que sim. Se você tem menos que 18 anos e se ofende facilmente, é bom não ouvir esse programa. Então, meus amigos, como nós dissemos, hoje nós vamos falar sacanagem a grosso modo mesmo. Vamos chutar a porta e vamos falar tudo que a gente não falou até hoje, Externo. Opa, é com a gente mesmo. Hoje a gente tá sem freio. É, agora me pergunto, o que é que a gente não falou? A gente fala tanta bobagem aqui que eu fico até com medo de não ter história pra contar, rapaz. O que a gente tem que lembrar aqui é que até mesmo na sacanagem tem um lado assim histórico muito bonito. Por exemplo, para quem não sabe, a pornografia. Olha só, começar o podcast 69 da forma ideal, hein? Excelente. Pornografia. Eu já inclusive indiquei um site aí recentemente, né? É. Eita. Verdade. É um site bem pesado, inclusive, né? Entrou pra história do Mexidão Cast. Entrou, cara. Foi uma das melhores histórias contadas aí. Nosso querido eFuckit, né? Pra quem não conhece, né? Já fica no hall aí, já nos links, né? Pra quem quiser ver besteira. Olha aí. Mas a pornografia, meus amigos, é definida como expressão humana que desperta pensamentos sexuais. Ó! Ó! Uma parada bonita. Apesar de tudo, a pornografia tem uma longa história junto à humanidade. As primeiras fotos ou desenhos sensuais tem aí idade da era paleolítica. Como é que é? Paleolítica. Paleolítica. Eu tô me fazendo bagunça aqui. É, e digitando, né? Regularidade era paleolítica, mas o que a gente não pode falar é que tinha propósito de excitação sexual. Então a gente pode falar com certeza que a parada é antiga. E agora eu pergunto pra vocês, né? Eu sou um desenhista frustrado. Somente eu, dentre nós três, tivemos a ousadia de tentar desenhar algo, né? Algo sacana na falta de um material, porque hoje em dia os adolescentes estão muito mal acostumados, né? Todo mundo ali entra no banheiro com o telefone, digita meia dúzia de palavras e tem um mundo nas mãos. Antigamente não. Antigamente, na adolescência de raiz das antigas, pra você ver um peitinho era só na revistinha de... que escondida, que você tinha que pedir um primo pra comprar. Então, na falta desse material, eu desenhava. Eu também tentava meus dotes artísticos, só eu tentava fazer isso. Tinha que pedir aquele amigo seu de 18 anos pra comprar Playboy na banca. Sim, se bem que o cara da banca aqui no nosso bairro era gente boa, ele não ligava muito essas paradas não, você tá ligado, né? Ele não ligava muito não. Ele queria era vender. Eu vou ser sincero que pra desenho, eu, apesar de estudar e ter um conhecimento das técnicas de desenho, eu nunca fui muito bom em desenho. Sim. Mas eu nunca tive problema com isso, porque como eu tive que estudar anatomia muito cedo, justamente por causa do desenho... Você estudou anatomia. Os meus pais... eles sempre me liberaram, cara. Às vezes eu assistia... Você aula brincava de desenhos. Médico? Não, isso aí é outro. Às vezes eu assistia algumas aulas de desenho, naquela época ainda do videocassete, aquelas fitas cassete. E tinha aulas de desenho no artísticos, né? E tinha as pessoas que pousavam nuas e tal. E eu assistia na sala de casa às 10 horas da manhã sem nenhum problema, sabe? Excelente. E tinha pouca idade, 12, 14 anos, né? Nunca tive problema com isso. Os meus pais sempre foram muito liberais quanto a isso aí. Então você desenhava muitas petiolas. Eu cheguei a tentar desenhar um pouco disso sim. Eu tive uma época que eu cismei de desenhar mangá, né? Sim, eu lembro. Lembra, né? Então eu desenhava alguns mangás, alguns desenhos, fazia alguns desenhos do Dragon Ball. Você tentava, né? Tentava, mas alguns ficaram até bonitinhos, cara. E as petiolas, tentou também? Então, quando você tá desenhando mangá é quase que inevitável, né, cara? Tinha um anime na época que era o My Good Ass, que é basicamente garotas deusas que... estão lá e tal, não é um assunto, então não vamos falar muito disso. E eu desenhava as meninas exatamente. Excelente. Porque elas tinham seios enormes. Você sabe que quando eu era adolescente, eu vivia tentando desenhar a Rebeca do Dragon, o Double Dragon, aquele arcade, né, o Geo da antiga. Ah, sim! Que ela, aí pulava assim, aí as peitiolas tinha que balançar, claro, né? Eu tentava desenhar. Rapaz, sabe o que eu costumava fazer uns anos atrás? Como eu não era muito bom de desenho, eu dei graças a Deus que eu comecei a desenhar no computador. E no computador é muito mais fácil. E eu comecei a usar o Photoshop para modificar algumas pessoas, sabe? Aí, eu não vou falar o nome, mas uma chefe que eu tinha, que era muito bonita, né? Eu cheguei a fazer algumas modificações em algumas fotos, assim, que... Meu Deus! Interessante. Então, se você já foi chefe do externo em algum momento e é mulher, pode ter certeza que você corre o risco de ter sido modificada por ele. Com certeza. E, com certeza, o externo gostava tanto que lhe prestou várias homenagens. Essa questão do desenho, nós estávamos seguindo o instinto dos nossos antepassados, né? Como porque... Thiago bem, como você bem disse, os desenhos, né, desenhos eróticos, datam de antes de Cristo, não é isso? Exato. A própria Vênus, né, Vênus de Nilo, foi desenhada nua. Até nas próprias cavernas, né, a mulher era... Tinha aquela questão da procriação, a mulher como um animal reprodutor, tem tantas coisas. Isso, nas cavernas, a mulher é um animal reprodutor. Olha aí, machismo. Nas cavernas. Explodiu o machismo agora. Max, don't have sex only tell you one time. Don't fuck me, Eric. Don't you ever try to fuck me. Mas meus amigos, a gente falou da pornografia como arte, como mesmo... A gente falou? A gente falou como arte? É, a gente tá falando de desenho, pô. A gente falou que, apesar de ser uma coisa muito antiga, não sabe se tinha realmente a intenção de excitar e tal. E aí eu quero perguntar pra vocês, como que a pornografia entrou na vida de vocês? Meu Deus! Cara, eu acho que entra da forma... Eu acho que é igual pra todo mundo, sabe? Um dia você tá arrumando a casa e por acaso você acha uma revista em algum lugar. Nos mais absurdos possíveis. E aí você descobre uma coisa nova, sabe? Não, no meu caso me foi apresentado, rapaz. Eu tinha um primo, aliás, ainda tenho, né? Que ele ainda não faleceu. Mas ele era um primo muito mais velho. E ele tinha assinatura de uma revista muito interessante. Enquanto eu tava preocupado em ler Turma da Mônica, ele tinha assinatura da Playboy. E olha um aí. Dia ele resolveu apresentar a coleção de revista dele para os priminhos de 10 anos dele. Eu me lembro, eu tinha 10 anos, rapaz. Quando fui introduzido, né, com esse tipo de material. E, rapaz, a partir dali criou-se um monstro, um pequeno monstro chamado Patrick, porque... Sério, não, tô falando é sério. Porque eu fiquei entusiasmadíssimo, fiquei muito empolgado. E entre as coleções de Playboys dele, ele tinha outras revistas de pouco diferentes. Era uma história em quadrinhos, com fala e tudo mais, mas com um conteúdo, assim, um tanto quanto inusitado. E eu me lembro da minha cara de surpresa ao ver que havia um senhor que na historinha foi consertar o encanamento lá da casa da senhora que estava vazando. Ele começou a tirar a roupa e colocou o mijador dele na boca da mulher. Eu fiquei assim, impressionado. Eu fiquei, meu Deus, o que é isso? Que absurdo! O que está acontecendo? E assim foi, mais ou menos. É, eu fiquei sem entender. Aí depois meu primo safadinho, né, eu tinha 10 anos, ele já tinha 18, ou seja, ele tinha um potencial de ser um pedófilo também, né, uma vez que tava... Claro. Ainda bem que não rolou nada, fique claro, não rolou nada. Sim. Ou quem sabe eu não tô com vergonha de expor o trauma de infância. Olha aí! Mas esse foi meu primeiro contato, depois disso acho que nunca mais parou. Olha aí! Acho que a minha história é assim, é a história daquele macho comum, né? Eu tinha pouco menos eu tinha uns 7 anos, eu acho, 7, 8 anos, e meu pai é tecelão. E eu me surpreendendo com os 10, né, Esther? Olha como é que são as coisas, né? É. Não, mas aí meu pai um dia me levou pro trabalho dele, era uma coisa comum, às vezes finais de semana meu pai levava pra malharia onde ele trabalhava, e numa dessas malharias eu topei, né, porque malharia, obviamente, tem um monte de revista de moda. Sim. E aí... Tá lá o jovem Thiago Mendes, jovem mancebo. Isso, jovem mancebo, mexendo as revistas de moda lá no, no, numa sala fechada. Quando de repente, quem nos aparece? Quem? Brilhando? Quem? A nossa querida Xuxa. Ixi. Puta merda. Primeira mulher pelada que eu vi já, a Xuxa. E já filho. Foi um extremo trauma, né? Se bem que a gente via ela seminua e nunca se deu conta, né? É verdade. Hoje em dia que a gente tem um certo choque de realidade. Você vê as coisas que a gente assistia até na Globo, você fica assim, puta merda, como é que essa mulher andava? Você vê que os anos 80 eram muito zoados. O disco da Xuxa, ela nua na piscina, vendendo o disco pra criança. Excelente. Exato. Excelente. Né? Xuxa 4, eu tinha esse LP. Pois é. Mas foi a primeira revista que eu vi, foi a da Xuxa. Mas uma das primeiras que eu vi também, Thiago, você me lembrou e eu fico feliz por essa lembrança, que agora estou me lembrando daquelas auréolas amarronzadas, que logo depois da situação do meu primo tinha uma revista onde a nossa querida amiga Mara Maravilha, olha só. Mara Maravilha. Também demonstrava eu cheguei a ver essa também. Seu grande conteúdo mamal. Era muito interessante. Era interessante. Na época, né, as moitas corriam soltas. Sim, excelente, excelente. Né? Esse foi meu primeiro contato, rapaz. E depois vieram as revistinhas de piada de sacanagem, também pelo meu primo. Hoje eu vejo meu primo que o meu primo era meio que um traficante desse tipo de material. Porque, é sério. Isso, não, mas é sério, porque a partir daí, todos os meus primos que tinham idade mais próxima passaram a comprar as revistas dele. Olha isso, cara. Sim, nós passamos a comprar essas revistas. Ou seja, ele, em vez de jogar fora, ele estava lucrando com isso. E eu não tenho ideia. Se bobear, ele levava a minha mesada toda e eu pagava mais caro do que o preço. Se bobear, era assim. Não duvido, não. I only tell you one time. Don't fuck me, Eric. Don't you ever try to fuck me. Agora tem uma coisa interessante, né? Hoje em dia ninguém usa revista mais, né? Eu acho que revista hoje é item de colecionador. Não, ninguém é muita gente, rapaz. Não, você tem de graça na internet, o cara não vai pagar pra... De vez em quando eu ainda encontro as revistas por aí. Você me lembrou de uma situação muito bizarra. Eu lembro o lugar mais inusitado que eu encontrei em uma revista de mulher pelada. Que eu fiquei assim, abismado. Que eu fiquei assim, meu Deus. Eu não acredito! Não acredito! Foi na casa de minha avó, pasme. E minha avó morava ela e o velho lá, o marido dela, no... Eu achei muito estranho porque na revista, lá no quarto, no banheiro, do lado da Marie Claire, tinha a revista das Ronaldinhas, rapaz. Pois é, mas isso era uma coisa comum, por exemplo. Apesar do meu primeiro contato ter sido no serviço do meu pai tinha as revistas dele em casa. É, ué, justamente. Isso era comum na época. Era comum. Mas ainda eu vejo algumas revistas por aí, externo. Eu acho que não é só a internet, não. Não, sim. Mas a questão é o seguinte. Aqui existe uma prática que não existe hoje mais e que existia muito naquela época. Que era você emprestar a revista uma vez e nunca mais poder folhear ela. Isso, é verdade. Não, nossa, não. Isso era nojento. É. Agora, uma coisa interessante, externo, que você tá lembrando. Eu era um dos caras mais populares da minha sala. Por quê? Você pegava as revistas e... Não, eu era legal, era descolado. É porque ele era legal. Eu fazia capoeira e tinha uma coleção respeitável de revistas. E quando eu levava para a sala, menino, eu era o cara mais legal da turma. Sério. Porque eu, tipo, na oitava série eu já era grande, tinha um porte físico bacana. O Thiago lembra, eu sempre fui gostosão. Chegou o gostosão. Né? Sempre foi gostoso. Então, bonitão, altão. Ui. Então, quantos caras da minha sala não conseguiam comprar, eu tinha conteúdo Daniele Vinitz, Ronaldinhas, e levava tudo lá, os caras. Eu era Pérez. Carla Pérez, você lembra da minha da Carla Pérez? É verdade. Eu tinha umas três da Carla Pérez, é verdade. Sheila Mello, enfim, eu era o cara mais popular. Hoje em dia, isso pro nosso amigo nerd que nos tá ouvindo, infelizmente, ele não pode repetir isso, né? Era a única forma que eu tinha de me destacar na minha turma. Mas a gente tá falando das revistas, cara. Uma outra coisa que ajudou muito a pornografia na nossa idade. Era os VHS, né? Oh! Não, mas parei, para tudo. Eu vou aproveitar, antes da gente mudar de assunto, vou dizer uma coisa. Eu ainda tenho minha coleção de Playboy. Olha aí! Pedro! E vou fazer o seguinte: olha o que eu vou fazer. Hein? São folheáveis? São todas folheáveis, são todas assim como novas. Eu vou fazer o seguinte: o primeiro homem, claro, né, que fizer um comentário lá no site, eu vou enviar uma revista pra pessoa de graça. E se eu? E se for eu? Não, ouve. Ah, eu vou ouvir, eu também vou ouvir. Olha aí, então, rapaz. Tá feito aí, ó. Vou ceder uma revista da minha coleção. E se ele for menor de 18 anos? Não, eu tenho que provar que é maior, né? Vou ter que botar uma xerox da identidade lá. Ah, entendi. Então você, ouvinte, que tem mais de 18 anos, ou 18 anos, se você fizer o primeiro a fazer um comentário aqui no site, vai ganhar uma revista Playboy original totalmente folheável do externo. 100%. I only tell you one time. Don't fuck me, Eric. Don't you ever try to fuck me. Destination unknown, Agora, por falar em folheável, mas Thiago Mendes, por falar em folheável, tinha um amigo nosso que as revistas dele não eram nada folheáveis. Você lembra, Thiago Mendes, da revista do nosso amigo? Nossa, como elas eram escrotas? Elas eram escrotas, cara. Mas quando o foi lá em casa pra ver minhas revistas, ele ficou todo empolgado e trouxe as dele, cara. Na hora que eu vi aquela merda toda colada, eu, puta que pariu, velho, não. Não, e não era só colada, né? Ela tinha manchas brancas nas páginas. Isso é o pior de tudo. Caralho, era escroto. Era escroto, era nojento, cara. Eu não gostava de ver as revistas dele nem fudendo, não pegava com a porra nem fudendo. Eu também não pegava, não. Literalmente, né? Não pegava na porra. Pegava. Fala sério. A primeira vez que ele levou a revista pra mim, eu fui todo empolgado, eu peguei de mão cheia. Na hora que eu abri, a página colou. Eu fiz. Quando você abre, o Zé já vem na página 50, né, cara? Não, mas sabe o que é mais bizarro? Quando é que você descobriu que isso acontecia, Thiago? Cara, demorou um pouco pra descobrir do que realmente tratava. Eu, né, também demorou, porque o que acontece é o seguinte, nessa coleção do meu primo, tinha algumas revistas, ele falou, ah, eu tava com a cola na mão e deixei cair os primos do Zé Dendagos. Inocente, né? Acreditaram, eu comprei algumas revistas coladas, deixaram cair cola. Depois eu fui sacar. Mas é engraçado que mesmo sem saber realmente o que se tratava, já, aquela sensação de nojo vinha, né? Cara. Que estranho, não vou pegar nessa merda, não. I only tell you one time. Don't fuck me, Eric. Don't you ever try to fuck me. Time goes by, so slowly, time goes by, so slowly, time goes by, so slowly, time goes by, so slowly. E aí, a gente até começou a comentar, né, que uma outra coisa que fez com que a pornografia fizesse parte da nossa vida mesmo, da nossa, praticamente, educação sexual. Porque na nossa época não era igual hoje em dia, que ela não tem, a molecada tem aula de educação sexual na escola. A gente aprendia essas coisas assistindo filme. Sim. E aí, os filmes pra adultos foram coisas que marcaram muito a nossa época. Quem nunca viveu perigosamente e entrou na sessão de filmes adultos na locadora, é verdade. Não, essa era a parte mais perigosa do processo, era você ir na locadora pra conseguir ver a capinha do filme. Sim, porque a mulher não deixava, a dona da locadora tinha não isso, deixava. Tinha isso, porque ao contrário do que as pessoas pensam, assistir o filme em casa não era nada perigoso, porque você tinha cronometrado lá 2 minutos, era suficiente para o que você queria fazer. Em 2 minutos, meu amigo, ninguém ia voltar para casa. Hoje em dia eu vejo que é um ritual social muito esquisito, mas era um dos programas, uns programas muito, muito repetidos por mim, Thiago Mendes, Diego Mendes, sentarmos nós três para ficarmos assistindo, veja bem, pornografia. É claro, fique bem claro, que ninguém se empolgava. Nós, como gentlemen, somente assistíamos e comentávamos com todo olhar clínico sobre o que acontecia. Mas você nunca fez isso, não, Sterno? Chamar os amigos pra ficar assistindo? Não, agora, eu vou ser sincero. Pra começar, eu nunca vi um filme pornô inteiro na minha vida. Vixe! Já começo por aí. É sinal de que você só assiste trabalhando, né? É por aí. E outra, cara, eu particularmente nunca chamei amigo pra ver filme pornô comigo. Já me chamaram, eu fui uma primeira vez e aí eu vi que isso não é pra mim, cara. Cara, mas é bizarro. Não dá, não. Eu fico me imaginando. Thiago, como é que era? Era mais ou menos assim? Eu chegava. E aí, Thiago, tudo bem? Como é que você está, Thiago? Aí eu falava assim, pô, cara, tô de joia aí, nó, velho. Aluguei uma fita aqui, chega mais, senta aí. Vamos assim. Aí botava a fita. Caramba, não é bizarro, não é bizarro? Vamos parar pra pensar. É bizarro, Thiago. Você tá à toa aí? Vem cá aqui em casa assistir um filme pornô comigo. Cara, não é bizarro? Não é bizarro? mais bizarra, eu tinha um amigo, né? Ele morava no condomínio vizinho, né? E onde eu moro são vários condomínios, né? Então ele morava num condomínio próximo. E aí ele morava num quarto andar, que são prédios de quatro andares e tal. E tinha um vizinho no segundo andar. E esse cara do quarto andar, ele podia ver pornografia à vontade. Os pais dele não esquentavam a cabeça e tal. E ele vivia falando de filme pornô. O cara era um tarado, já tava escrito na cara dele, assim, sabe? Sabe aquele cara que quando você olha, você já sabe que o cara tá com a mão cheia de cabelo? É esse cara aí. É, tipo isso. E ele tinha esse vizinho do segundo andar, que uma vez chegou, ela bateu na porta da casa dele e falou bem assim: Rodrigo, me empresta o quê, Fernando? O quê? What? Como é que eu não tinha ouvido falar mais alto? Aí, o pornô, porra! Ele falou assim: ah, você quer um filme pornô? Rapaz, e a família do cara tava toda na sala. Caralho, velho! Todo mundo olhou pro moleque, bicho. Ele ficou tão sem graça. Eu nem sei se ele pegou a fita, bicho. Caramba. Mas saiu de fim lá, cara. É. Caramba. Você vê que nível chega a pessoa quando não quer ver um filme acompanhado, né, cara? Cara, eu nunca tive esse problema, na verdade, né? Porque eu tinha o meu quarto, aí quando eu alugava um filme que eu queria assistir, eu simplesmente ia na sala, na cara mais dura, não, pegava o vídeo que até levava. Você tinha o mínimo de respeito, você esperava seus pais saírem. É que sua mãe... ou esperava... Seu pai e sua mãe trabalhavam, né? Então você podia levar pro seu quarto. É, ou esperava eles saírem. Então eu nunca tive muito esse problema. Uma coisa que a gente sempre teve... Lógico que tinha uma locadora que era mais top, que tinha os filmes mais fodões e tal, e nessa locadora era complicado pra entrar lá dentro, tinha que pedir amigo mais velho pra alugar pra gente e tal, era uma vergonha desgraçada, mas tinha uma locadora mais fodidinha lá no bairro, que o cara liberava o aluguel pra gente mesmo, eu entrava lá dentro, escolhia filme. E ele era tão gente boa, Esther, que se você pedisse ele te dava uma capa de um filme de ação... Pro seu pai não dar esparro. É, ele era parça. Ele era parça. Você alugava lá, Garganta Profunda, ele te dava a capa do Caçadores de Emoção. Assim, não, o filme de surf! Ele era parceiro, ajudava em tudo. A indústria pornô, ela perdeu muito, né, com a internet, né? Então, pra você alugar um filme pornô hoje em dia, é o preço de você comprar um, cara. E tem uma banquinha aqui na capital que você chega lá, tipo uma banca de revistas. Só tem revista pornô, né, uma banca, e filme, cara, tudo quanto é tipo. Sabe? Quem vai ali é só pra isso. Aí você vê aqueles velhinhos tarados, aqueles caras que tem cara de pedófilo, sabe? Tiozinho monocêmico, essas coisas, né? E aí você simplesmente chega ali e compra um filme com R$3, cara. Sabe? E filme original. Tá, não é pirata, não. Olha, original, cara. Que curioso. Original. Chega R$3, você sai com o filme lá. Mas, cara, muitas produtoras quebraram, né? Quebraram. Realmente, literalmente se foderam essas produtoras. I only tell you one time. Don't fuck me, Eric. Don't you ever try to fuck me. Mas a indústria da internet, ela vem se reinventando, né, cara? É incrível porque quando tinha o VHS, teve um lance que ela influenciou na popularização do VHS, porque o VHS acho que era um produto caro. Aí depois veio o DVD... Quem ajudou a popularizar o DVD, sim, foi o pornografia, porque vendia, sim, mais. Verdade. E assim, sim, por diante. Até o início do YouTube, 80% de todo o conteúdo da web era pornografia. Depois do YouTube, sim, que isso veio mudar. Você vê que a pornografia realmente ocupa seu lugar de destaque no mundo. Verdade. Mas mesmo com essa mudança que trouxe, hoje a gente tem conteúdo muito, muito bom, em maior quantidade, mas mesmo assim, hoje ainda é muito grande a pornografia. Eu acho que ocupa hoje 55%, 70% das buscas na internet. Agora, já que nós estamos falando de pornografia, nossos primeiros contatos, como era na época de buscar pornografia raiz das antigas, agora eu quero fazer uma pergunta mais delicada, Thiago Mendes e Externo, nosso querido amigo Hatter. Ui! Chamou de rato porque vai arder, viu? Vai. Usa vaselina, por favor. Compartilhe com os nossos ouvintes como foi a primeira experiência de vocês com o sexo. Manda ver. A minha primeira experiência, ela foi muito confusa, porque eu era muito, muito novo. Então foi aquele negócio... E o Jorge era meio bruto também, né? É, o Jorge, ele não era muito carinhoso. Não, mas foi uma coisa muito assim, beijinho aqui, chupadinho ali e tal. Não teve aquele negócio, aquela questão de pegar mesmo e consumir o ato, entendeu? É, foi aquela coisa muito de criança. Ah, me mostra o seu que eu te mostro o meu. Ah, dá um beijinho aqui, aí chupava o peitinho da menina e tal. Foi com a menina que a gente conhece, né? A gente? Mas conhece no sentido bíblico? Não, né? Só no literário. Mas foi com uma menina que era. Ela nem era dessas coisas, não, mas foi uma parada bem cabulosa. Mas e onde foi? Foi escondidinho? Como é que foi? Quero detalhes. Não precisa citar nomes, mas... Cara, então. Tinha um cômodo que o dono do lote, onde eu morava, guardava as ferramentas dele. Vixe. E aí, cara, uma bela tarde, calor, minha mãe só pra trabalhar, ela foi tomar conta de mim. As babás são sempre, né? Já... Dá pra ter mais ou menos a noção. Ela foi tomar conta de mim. Eu não sei porque, cara, acho que do meu irmão tava pra chegar da escola, não lembro direito o que foi. Ela chegou, pegou eu pela mão e me levou pra esse cômodo. Chegando nesse cômodo, ela começou a tirar a roupa. Veja bem o fetiche. Um fetiche realizado por Thiago Mendes. Um fetiche, não era fetiche ainda na época, né? Hoje em dia, talvez. Mas ela era muito mais velha, era da sua idade. Ela é 3 anos mais velha que eu. Né, Esther? Tá valendo. Tá de boa, tá na faixa ainda, tá dentro da janela. Apesar de não ter consumido nada, não ter consumado, né? Porra. O ato em si, foi meio prometido também, né? Você não consumiu, só rolou o rally rola. É, só umas lambidinhas, umas chupadinhas, essas coisas. Esfrega, excelente. Então você fez como Jon Snow, na sua primeira experiência você já caiu de boca, é isso? Cara, eu vi isso. Puta merda, bicho. Mas foi. O cara devia ter participado de muito bate-papo, porque de cara já acertou. De cara. É Jon Snow. Thiago Mendes, o Jon Snow do Mexidão Rocks. Mas conte-nos, externa, agora. Qual foi a sua primeira? Então, a minha primeira foi assim, uma situação muito... Realmente muito pornográfica mesmo, né? Um amiguinho chegou pra mim e falou assim: olha, não vai ter ninguém lá em casa, minha prima tá lá sozinha. Né? E aí, até aí, eu pensei, ó, tá, né? Eu era muito inocente, cara, não tinha muita maldade. E tá aí, eu falei assim, não, vamos lá, né? Fazer ela, né? Aí, cara, como assim, velho? Vou lá e tal. Aí quando eu chego lá, meu amigo, tinha uma fila na porta do quarto, cara. Olha aí! Mas Thiago Mendes, a gente se surpreende, mas você lembra do nosso amigo, né, Thiago? Então, lembro, era nesse night. Mas aí continua, externo, continue. Então, e aí o que acontece? Depois de um determinado tempo, o camarada ficou preocupado dos pais dele voltar, né? E aí o seguinte, pra coisa poder ir mais rápido, ele já tava entrando de dois em dois. Olha aí, olha, cara. Que é isso, que uma experiência lindo, hardcore? Caramba, parabéns, palmas. Palmas, eu tô pra te dizer. Palmas. Eu tenho pra te dizer que éramos em mais ou menos uns 10, cara. Caraca, velho. Isso era um gangbang mesmo, hein? Era. E rolou chuva de prata? Nossa, chuva de prata, rolou? Não chegou. Não, tipo assim, na minha parte, pelo menos, eu era muito inexperiente, né? Então eu não sabia nem bem o que eu tava fazendo, na verdade, entendeu? Mas, eu não cheguei a acompanhar muito o que os outros fizeram e também. Foi meio constrangedor, eu quis. Você tinha quantos anos? Não gosto muito de... Rapaz, eu não me lembro bem, mas eu acho que tinha por volta de uns 11 anos, mais ou menos. Eu era bem criança ainda. Você, Thiago Mendes, quantos anos você tinha, Thiago Mendes, nessa época? Não, eu tinha por volta de 8, 9. Olha aí, Thiago Mendes começou bem cedo, hein, Thiago Mendes? Olha aí, hein? 8, 9 anos já não era inocente. Meu Deus. Não, Deus, é por isso. É por isso que aconteceu tudo conforme aconteceu, né, Thiago? Tudo tinha que ser do jeito que é mesmo. E você, meu amigo Patrick? Pô, achei que ia me safar dessa. É ruim. Enfim, Eu não comecei tão cedo quanto o Thiago Mendes, mas foi já nos meus 11, 12 anos. E foi uma situação inusitada, porque eu estava brincando de casinha, veja bem. Estava brincando de casinha. E já conhecia todas as putarias por conta do meu primo me apresentar aquele, todo aquele conteúdo magnífico, né? Acontece que em uma dessas brincadeiras eu era o papai. E da casinha. E a gente dormia, ele brincava tão roots, que a gente brincava, apagava a luz e tinha a hora de dormir. Na hora de dormir, eu malandramente, dando aquelas mãozinhas bobas, né, pra dar uma pegadinha. A menina deixou, rolou. Na hora que eu assustei, já estava, o ato já estava sendo consumido. Minha primeira vez... Minha primeira vez, veja só, foi no sexo anal, rapaz. Ah! Eu tem, porque era de costas. E começamos, aí acordou, e foi curioso, porque acordou, ah, de dia, tá de dia, beleza. Eu já tava daquele jeito, a menina com aquela cara de pilantra. Nós esperamos, nós, eu tinha uns 11, 12 anos, ela tinha uns 11, 12 também, né? Olha, as duas crianças, meu Deus, perdoem essas crianças. E foi engraçado porque foi a primeira vez, olha só, eu não tinha me masturbado ainda, foi mais a primeira vez que eu gozei. E foi uma sensação mais esquisita da minha vida, que eu não sabia, cara, o que estava acontecendo, tô sendo sincero. Eu comecei a dar uns tremeliques assim. É claro que, né, que isso não aconteceu no, que a gente brincando de casinha. Começou brincando de casinha, na hora que a conversa começou a ficar muito emocionante, a gente... Lá, o Thiago lembra, a minha casa tinha muito espaço no terreiro. A gente foi para aquele fundo escurinho lá de casa, onde inclusive na época tinha um sofazinho, e terminamos a brincadeira por lá. Mas foi estranho, porque a primeira vez que eu gozei, eu não sabia o que estava acontecendo. Foi muito bizarro mesmo. Tá tremelicando até hoje, né? Pois é, rapaz. Aí depois que eu fui saber o que é, conversando, claro, com meus amigos mais experientes, né? Na época não era o Thiago Mendes, mas enfim, foi desse jeito. E é por isso que eu vou vigiar. Não vou vigiar, não, né? Se eu tivesse uma filha, eu vigiaria. Mas eu não olho brincadeiras de casinha com bons olhos, rapaz. Ah, vou brincar de casinha, não sei não. É, ruim. Não sei não. Cara, agora, a primeira vez que eu realmente transei, eu acho que eu não lembro, acho que eu tinha por volta de 11 mesmo também, 11, 12. É. Foi... Por aí, foi com... Você sabe que eu namorei, entre aspas, antes da porteira abrir, né? Eu sei. Você lembra, né? O externo, eu namorei de andar com mão dada, de ir em casa, dar beijinho na boca e tudo mais. Pagar sorvete. Pagar sorvete. Sim. E o bem bom não rolou comigo. Não rolou com aí todo mundo da rua, menos comigo. I only tell you one time. Don't fuck me, Eric. Don't you ever try to fuck me. A gente tem um outro amigo que o Diego Mendes, a orelha dele vai coçar. Mas você sabe que isso aconteceu com o Diego Mendes também. Pois, né? Pois é, eu lembro. Nossa amiga, o cozinheiro hoje tá tendo trabalho. Nossa amiga, pois é, Diego namorava, dava beijinho. Não só ela. E sabe o que é pior, Esther? Porque Thiago Mendes, o irmão, e eu, o amigo, nós, Diego namorando, nós nos aproveitávamos. Vocês dividiram o lanchinho? Não, na verdade, dividia entre mim e o Thiago. O Diego não provou. Aí. E sabe o que é pior? Sabe o que é mais assustador, Diego Mendes, você que está me ouvindo? É assustador? O Diego sabia de tudo. Gente, que isso? É, a nossa infância foi meio bizarra. Anos 80, cara. É muito bizarro. Pois é. Mas aqui era bem durinho, era legal. Ela era legal. Ela só era... Ela era da roça, mas era... Shape, shift and trick the past again. Love on the wire, lift you up every time. Mas, galera, o negócio é o seguinte, aí a gente teve, todo mundo teve suas primeiras experiências, teve 18 anos, e aí o bicho começou a pegar. Não, antes disso. Você não, olha só, o de externo que já começou no hardcore, né, fazendo uma surubinha. Sim, sim. Thiago Mendes, olha só, na nossa rua externa, tinha uma senhora, uma mulher, não era uma senhora, era uma mulher que era casada com um senhor mais velho. E todo mundo na rua externa falava que casou por causa de dinheiro, que o velho não aguenta nada, que o velho é doido e tudo mais e tal. Eu não acreditava nisso, externo. Até que um belo dia, e eu e o Thiago Mendes, nós não prestávamos, zoava, ela ficava lavando o terreiro lá, a gente chegava dando tapa na bunda, você lembra, Thiago? Ela ficava toda faceira, ai, para com isso, menino, me respeita. Até que um belo dia, ela me liga, olha só, eu tinha 15 anos, me liga me convidando pra um bacanal. Ela já tinha, é sério, direto assim? Na lata, porque eu era muito bonito, que eu era muito forte, nem parecia que eu tinha 15 anos, e como ela já tinha certa liberdade, ela queria me convidar pra uma festa que ia ter na casa dela, onde iam duas amigas mais um amigo, para fazer o que é bom, né? Para curtir a vida e tudo mais. Tomar leite e biscoito, né, bicho? Só que eu, externo, eu sou um cara muito conservador. Eu não gostei muito dessa brincadeira, não. Eu gosto do eu e ela, mais ninguém, sabe? Como é que é? É claro, eu fiquei, né? eu fiquei meio relutante, que é isso? E ainda mais porque a minha escola, eles faziam muita coisa sobre AIDS. Não, camisinha. Sim. E tal, e eu fiquei meio relutante. E sabe qual foi o argumento que ela utilizou pensando que iria me convencer de participar, externo? Ia te dar 5 conto. Não. O argumento era que o Thiago já tinha participado da festa com ela. Que isso? Sério. Thiago negou até a morte. Até ontem, porque hoje ele vai falar a verdade. Até ontem ele negou, porque ele respeitava o senhor, que era uma sacanagem o que ele estava fazendo com ela. E eu acabei optando por não participar. Veja bem, pedi uma oportunidade única, né? Mas enfim, eu optei por não participar, mas rolou esse convite, rapaz. Rapaz, quando eu penso nessas coisas, a primeira coisa que eu penso é o seguinte: bom dia que mamãe pôs talquinho e ninguém coloca nada, cara. Pois é, mas sabe o que é pior? Eu neguei 15 dias depois, cara. Puta que pariu, não acredito que eu fiz isso. Não acredito que deixei passar essa oportunidade. E sabe o que era mais bizarro, Thiago? Eu nem falo por ela, né? Mas pelas amigas, né? Pois é. Um belo dia, não sei se a gente tava lá na rua e chega as amigas dela. E aí eu olhei pro sua cara e falei: olha que você perdeu, seu otário. Olha aí. Eu lembro que você falou desse jeito. Você falou desse jeito. Agora, externo, sabe o que era mais curioso? Que a casa dela tinha uma varanda. Sim, e de vez em quando, ela mesmo sendo casada com o senhor dormia cedo. Afinal, senhores dormem junto com as galinhas, né? Claro. Então, às 7 horas da noite, ele estava dormindo. Thiago Mendes e eu, Diego Mendes e mais uma galerinha jogando bola na rua. E os dois sentados na varanda tomando a cerveja. Eis que, em determinado momento, a senhora abaixa na marquise e vemos o rapaz colocando o braço na marquise, olhando pra cima. Logo depois ela levanta, limpando os lábios. Que é isso? E o Thiago Mendes, filho da puta, olha aí o que você estava perdendo. I only tell you one time. Don't fuck me, Eric. Don't you ever try to fuck me. Mas externo, a nossa juventude aqui foi muito, muito pesada mesmo. E aí a gente teve as primeiras experiências, depois a parada começou a pegar. O que vocês tiveram assim de mais pesado que vocês fizeram nesse período de puberdade ao período adulto mesmo? Cara, aqui o que acontece? É uma cidade muito litorânea, então é muito comum você ver mulher de biquíni o tempo todo em todo lugar, inclusive no shopping, às vezes. Cara, o externo deve ter pegado de turista, não deve estar pro gibi, velho. Se eu morasse na praia, eu ia passar o rato geral. Rapaz, olha, É, eu me recordo uma vez em que eu tava com um amigo e ele, a mãe dele pediu pra ele levar alguma coisa na casa de uma conhecida. Mãe é foda. E quando a gente chegou lá, a mulher tava com um roupão assim, tá aberto, né? Não tava fechado, né? E tava de biquíni, sabe? E aí, tipo assim, ele foi e entregou um negócio lá, só que ela deu aquela olhada de cima e embaixo que regula a pessoa toda, sabe? Fica medindo a pessoa. Foi aquela medida que ela me deu, entendeu? E aí, Ixi. A gente desceu do prédio, assim, aí quando chegou lá embaixo, eu falei pra ele assim, cara, eu tenho que ir lá em casa. Aí esperei o cara virar a esquina, e o que que eu fiz? Eu voltei, lógico, sabe? Mas esse tipo de coisa era muito normal, cara, acontecer aqui, sabe? Especialmente mulher mais nova, mais velha, que queria... Era por isso que eu gostava de namorar mulher mais velha. Era por isso que eu gostava de namorar mulher mais velha. Tinha muito disso mesmo. Uma vez também, uma amiga da minha mãe, que morava no andar de cima do prédio onde eu morava, chegou e falou na minha cara, do lado da minha mãe, que se eu desse mole pra ela, ela me pegava, e ela era casada. Olha! Pois é, cara, eu não tive essa coragem. Graças a Deus, eu posso dizer, que eu saiba, eu nunca peguei uma casada. Rapaz, eu acho que é isso aí. Eu já tive que correr já. Nesse dia eu me senti assim, indefeso, sabe? Quando a pessoa fala assim, você não dá mole, não é que eu te pego, eu me senti indefeso, cara. Eu fiquei pensando assim, caramba, cara, é só assim, a mulher vai fala que faz e pronto? Mas é sim, verdade, fácil. Né? Elas podem fazer isso, a gente que não, né? Pois é, eu me senti indefeso nesse dia, cara. Mas aí você foi lá e resolveu o problema? Não, com ela não, porque... Em respeito à sua mãe. Era de cima, né, cara? Andar de cima, né? Então, sei lá, né? Podia dar um problema, né? Nada, mais fácil ainda. Era toda semana. Mais fácil ainda. Toda semana. Mas se bem que eu falo hoje, eu deixei de passar uma oportunidade excelente que acabei de compartilhar, então não tem muito direito, não. não, mas eu sempre pensei muito antes de fazer as coisas, sabe? Então, Eu sempre fui muito cagão, na verdade. Então eu tinha que ter certeza de que não ia ter problema nenhum. Entendeu? Se não... Ó, pra você ter uma ideia, isso depois de adulto já. Eu já tinha uns 30 anos. Eu tava saindo com uma menina e tal. E aí ela conversando comigo na casa dela, né? Que, eu tenho um ex-namorado. E ele vive me perseguindo. O cara é um saco. E não sei o que e tal. E aí, cara, a gente tava junto lá. E na hora que começou a coisa... tocou o sinal do interfone na casa dela. Aí que a primeira coisa que eu pensei, é o ex-namorado dessa menina. Esse cara vai entrar aqui e vai dar merda, né? Se não me matar, né? Pra começar, né? Se não me matar, ele vai me ajudar. Enfim. Aí eu falei assim, você não vai atender? E ela com a boca cheia, né? Não. Olha, não, assim, não, deixa pra lá e tal. Aí tocou de novo. Não, atende lá. Não, deixa esse negócio pra lá. Assim, não. Eu levantei. Não, atende esse negócio aí. Não vou atender, não. Aí parou de tocar o interfone, eu fiquei pensando, fiquei cabreiro com aquilo, cara. Eu me vesti e fui embora. Nunca mais eu vi a menina de novo. E até hoje nem sei se era o ex-namorado dela. Nossa, mas que bundão, hein? Puxa vida, você é um bunda de peru. Você é um bunda de cu de frango mesmo. Brincadeira, não, hein? Brincadeira, rapaz, Esther. Eu aprendi uma coisa nessa vida. Que beijo de mulher casada tem gosto de chumbo. E você, Thiago? Qual que é a sua história bizarra? Cara, eu tenho muita, né? Aí. Começou a mentira. Sessão mentira. Eu tenho muita. Vai lá. Sessão mentira. Vai lá. Conta a mentira pra nós. Igual eu já falei, eu já tive que correr. Sim. Eu tava com a garota e o noivo dela chegou. Noivo? É. Noivo. Ô, velho, dá vontade de bater na cara da mulher dessa. Pra que noiva? Pra quê? E aí o noivo da menina chegou, cara... E assim... O podcast é só pra maior de 18 anos. Dog style? Ela estava no dog style, praga. Dog style. aí o noivo chega, né? Surprise, motherfucker. Que digamos que não é a posição mais romântica, mas não, é a mais divertida, mas velho. É a mais divertida. É a mais divertida, não tem jeito. E aí a janela do quarto dela tava meio entreaberto. E a janela dela dava de frente pro portão. Sim. E aí, no momento, cara, quando eu olho pra festa da janela, eu só vejo o portão abrindo. Bicho! E aí era o noivo da menina, bicho. Bicho! Tá boa. Eu praticamente corri de cueca. O Júnior murchou na hora, aposto. Na hora. Não tem quem... Na hora ele... Não, eu não pensei, cara. A única coisa que eu queria era sair dali o mais rápido possível. Porque cara nojo e tal. Inclusive, o Patrick vai saber quem é. É a mulher do... Oh! Olha! Olha! Cozinheiro, você tampou de quem que é o nome, né? Gente! Mas é ela. E aí, na hora que o noivo dela entrou, eu saí vazado, corri pra casa. Veja bem! E você todo dia comprando pãozinho lá com o senhor? E depois, na maior cara de pau, continuei comprando pãozinho e perguntando quando que a gente ia terminar. Que isso? Olha aí! Mas o Thiago, ele, agora que ele envelheceu, que ele deu uma sossegada, mas ele era difícil, rapaz. Eu vou contar uma também. Não é história minha, mas assim, os nossos amigos, homens, sabe como é que é, né, cara? Eu gosto de contar vantagem, né? Isso, e aí você vai contando as histórias, então a gente ouve muita coisa. E aí tinha um amigo meu, cara, não preciso falar o nome do cara, né? Só que, tipo assim, ele era bonitão. Pode falar que o cozinheiro tampa, não tem então, problema. Então, vamos lá. Então, é. Bonitão, assim, portão e tal. Só que o cara, bicho, sabe aquele pegador que não mede ninguém? Quem apareceu, o cara tá pegando. Mas era o lema. O lema nosso, qual que era, Thiago? Não importa se a mulher manca. O que importa é rosetar. Você não entendeu. O cara pegava quem aparecesse na frente. Ah, inclusive o externo, se rolasse? Se desse mole, o cara pegava mesmo. Olha aí. Homem, mulher, olha viado, aí. Que desse mole pro cara, o cara pegava. Olha aí, e falava, rapaz, abertamente. O cara não tinha miséria, não, entendeu? Olha aí. Esse aí levava a história de marcar gol muito a sério, né? É. Eu não levava tão a sério assim, não. Tipo isso. E aí, eu peguei uma conversa dele, né? E aí foi assim que eu fiquei sabendo dessa história. Ele chegou com o Jean e falou assim: Jean, mudou um viado lá pro lado da minha casa. Eu vou lá comer ele hoje. Você não quer ir lá comigo? Parabéns! Ele, o Arley! Não, cara! Eu vou fazer o que lá e tal? Não, vou lá, que são dois, não sei o que, eles moram junto e pá, que era o cara todo e tal. Convenceu o cara aí com ele, bicho. E se convenceu o cara aí com ele. Convenceu não sei o cara não. Aí com ele. Ah, mas o legal da história não é isso. O legal da história é o seguinte: o Arley contando no dia seguinte, né? Que tava lá e tal, aí fez o serviço todo. De repente, um dos viados levanta e fala o seguinte: bom, agora é a nossa vez. Rapaz, isso era no segundo andar do prédio, deve ser mais ou menos uns 6 metros de altura, né? Cara, o Alan era um cara muito safo, entendeu? Ele não pensou duas vezes, pulou pela janela aí, e foi embora, cara. Pulou uma altura de uns 6 metros, cara. Só Deus sabe como, rapaz. Quando ele viu que o Arley pulou, ele quis pular também, ele viu a altura. Aí ele virou pro viado e isso o Arley ouvindo lá de baixo, ele chorando: não, cara, eu sou virgem, por favor, não faz isso não, cara, não faz isso não. Eu sei que por final ele viu que não ia ter jeito e pulou também. Caramba, digno de American Pie, digno de American o Pie. O resto do ano, na escola, ficaram malhando esse cara por causa disso. Caramba. Malharam o Jean, não o Arley. Caramba, e hoje o Arley, ele provavelmente, ele é um homossexual assumido, provavelmente. Amigo Patrick, você tem alguma história? Eu tô me sentindo um garoto. Eu tenho que me retirar desse podcast. Depois dessas duas histórias, eu tenho que me retirar. Eu tenho que, poxa, dá licença. Vou retirar da minha insignificância. Chamo o Diego, que o Diego, ele tem mais história pra contar. Roma, Roma, Gaga, ulala, what your romance. I only tell you one time. Don't fuck me, Eric. Don't you ever try to fuck me. Mas enfim, como eu disse, eu sou um cara muito conservador. Eu gosto muito do papai e mamãe, você e eu. Eu vou contar então o mais inusitado que eu fiz, que o Thiago Mendes inclusive não conhece, porque foi uma situação meio atribulada. Foi da nossa amiga, você lembra da nossa amiga? Então, você vai saber o porquê que eu terminei com ela de repente agora, né? Pra quem não sabe, rola compartilhar com os ouvintes o que rolou? Pode contar. Então, história de carnaval, né, Esther? Então, carnaval, Thiago Mendes e eu pegávamos o mesmo ônibus todos os dias pra ir pra escola, até que a gente viu uma menina muito bonita, e realmente muito bonita, não era, Thiago? É, ela era bonita. Era muito bonita, e nós, claro, arranjamos um jeito de bater um papo com ela. Pra conversar. A verdade é que eu dei uma cotovelada na cabeça dela. De propósito, malandramente. Thiago deu uma cotovelada, ai, desculpa. Nossa, foi mal. Onde você estuda? Começou assim, não foi? Começou assim, foi assim mesmo. O importante é saber, né? Ficou eu, Thiago Mendes e eu, nós disputando pela garota. E a época de carnaval, rolou o carnaval aqui no bairro. Ela chamou a prima dela e nós fomos nós. Eu fiquei com a prima dela, o Thiago Mendes ficou com ela no carnaval. Lembra disso, Thiago? Lembro, lógico. Thiago, infelizmente, ele lembra porque ele ficou apaixonado pela garota. Ah, da cantora tomou cotovelada no ônibus e cozinheiro tampa esse nome. O problema é que essa depois do acontecido, ela veio contar pra mim que ela, na verdade, estava interessada em mim. Porém, quando eu cheguei de cima da prima dela, que também era uma delicinha, né, Thiago Mendes? Era. Ela ficou sem graça e não quis ficar no 0x0, por isso ficou com o Thiago. Mas... que ela estava afim de mim. E se lembra daqueles papos idiota que ela tinha sonhos eróticos com a gente, Thiago? Enfim. Como assim com a gente, velho? Pois é, ela vinha com esses papos besta com a gente. O que acontece é que eu, como... olha como é que eu sou um amigo excelente. Eu sou um excelente amigo. Sou um amigo excepcional. Sabendo que o Thiago Mendes estava afim dela, eu falei, o Thiago, ela falou isso, eu vou pegar. O Thiago Mendes falou, pô, velho, tá bom, né? Em vez de eu entender o tá bom, aí ele falou tá bom, eu vou pra dentro. E, Thiago Mendes, você lembra que a porta da casa dela era meio escura, com muitas árvores, né? Tudo mais, enfim, eu consumi o ato ali na porta da casa dela, na rua, embaixo da árvore. Ô, Thiago, manda o senhor embora, velho. Eu consumi o ato ali. Aí, no outro dia, ela ligou toda cheia de amores, né? Eu, puta que pariu, olha a palhaçada que eu fiz com o Thiago Mendes. Eu comecei a escrotizar ela no telefone. Eu escrotizei ela. O Patrick virava e mexia, o Patrick fazia isso. Né? Ele comia a menina e depois escrotizava ela. Aí eu comecei, mas eu escrotizei ela. E agora você entendeu que faz todo sentido ela te ligar chorando depois, Thiago? Claro, que é. Porque eu comi... escrotizei ela, você é uma vagabunda, você ficou comigo e com meu amigo, ainda fiquei com a sua prima, e não, eu já consegui o que eu queria. Eu fui desse jeito, eu não contei pro Thiago na época, mas eu tô contando. Mas eu fiz isso porque minha consciência pesou, foi porque, pô, velho, sou amigo do cara, que palhaçada. E o Thiago falou que tava tudo bem, esse filho da puta, mas no dia lá, ele foi lá pra conferir externo. É, tipo assim, sou amigo do cara, minha consciência tá pesada, 15 anos. Na verdade, ainda tava rolando a festa e a gente não marcava ponto, né, velho? Eu lembro disso. Aí o Thiago ficou lá conferindo. Aí eu, na hora que eu vi... Na hora que você me viu, eu falei, nó, que paia, velho. Ah, não, vou ficar com ela mais, não. Mas na hora de deixar ela em casa... você sabe, né, o que importa é marcar gol, né, Thiago? Marcar gol, é. Marcar então, gol. Não tem problema. Vamos pro ataque, fazer gol, filho! Filho, vai pro ataque, vai fazer gol! Então, você vê uma história criança, marota, perto dos que vocês contaram, mas foi o mais inusitado que eu fiz. Olha aí. Olha aí. Na rua. E eu aposto que vocês já fizeram na rua também. Ah. Eu não fui nenhuma nem duas, velho. Ainda mais aqui, cara, beira de praia. Eu me sinto. Imagino na praia, deve ser emocionante. Já fez no mar externo, olha aí. Já. É um. Aí vem um lance legal, galera. Eu tava querendo falar pra você. É um fetiche que eu tenho. Eu tenho dois fetiches. Eu tenho dois. Um saltando de paraquedas. E o desde criança. É desde criança. Thiago Mendes não me deixa mentir, que não é só porque isso virou meme na internet, né, Thiago Mendes? Não, você não me deixa mentir. Isso eu falo desde criança. Saltando de paraquedas e dentro do mar. Deve ser muito emocionante, cara. Você sentir que no momento do seu coito há possíveis peixes do seu lado. Cara, deve ser. E eu, como um peixe, tô em seu límpido aquário mergulhando, olha aí. No meu não, eu, hein? No seu não. A I only tell you one time. Don't fuck me, Eric. Don't you ever try to fuck me. Mas eu queria perguntar isso pra vocês sobre fetiche. Vocês já fizeram alguma coisa relacionada a isso? Tipo, cumprir algum fetiche, assim? Cara, felizmente, eu sou muito tranquilo quanto a isso, então eu acho que as pessoas acabam ficando à vontade comigo, entendeu? Então eu consigo fazer muitos deles, inclusive. Quando usam umas roupas diferentes e tal, assim. Você já se vestiu de bombeiro? Você já se vestiu de bombeiro, certo? Não, não, de bombeiro ainda não, mas eu tô pra fazer isso. Tá? Olha aí! Olha aí! Rapaz! Vou deixar buscar um pouco pelo do peito. Assim, o Arley, tá? O Arley deve ter ficado louco agora. É? Agora? Então eu sempre gostei assim, muito de esse negócio de roupas de professora, isso eu acho legal. Eu acho que fantasiar é sempre muito bom, cara. É sempre muito bom. Mas tem uma coisa assim que realmente é um fetiche muito simples que eu gosto muito. São de micro shorts. Você usando micro shorts? Não, não, não. Não nessa mesma ordem. Você acha sesh? Não nessa mesma ordem. É sesh? Eu acho, cara. Eu acho. Olha aí. Que eu gosto muito. Patrick Murta. Sim. Você já conseguiu concluir ou só tem esses dois fetiches mesmo? Cara, eu sou garoto perto de vocês. Eu não mereço estar nesse podcast. Eu sou muito garoto. Eu não mereço. O que eu cheguei mais próximo de realizar um fetiche nem foi meu. Foi da... Que, por um acaso do destino... Deu vontade nela de transar em todos os cômodos da casa, inclusive na cama da mãe dela. Opa! Que isso? Foi... Então a gente transou na pia do banheiro, na pia da cozinha, no chão da sala. No... Mas, enfim... Ela não ouve esse podcast hoje. Ela vai ficar invocada. É, ainda bem que o cozinheiro escondeu o nome. Ainda bem que o cozinheiro escondeu o nome, mas... Você vê como eu sou garoto. Quando você chegar na casa da... Você vai ver uma cama queimada lá, velho. Eu não falei quem é, gente. Eu não falei quem é. Uai, pode ser... Você não sabe? Enfim. Foi o mais próximo que eu cheguei. Eu sou garoto. Eu não mereço estar junto com você. Ah, olha. Mas aqui, você sabe que deu um medo na pia do banheiro? E o medo daquela merda quebrar? Como é que ia explicar? Como é que ia explicar? Eu me apoiei na pia e ela quebrou. Não, as explicações são as melhores possíveis, né, cara? Aí não. Como é que ela machucou a bunda na pia? As explicações são as melhores possíveis, né, cara? Caraca, ia ter que rolar um brainstorm muito foda pra criar uma justificativa. Bom, eu acho que eu sou o cara que mais fez coisa, então, né? Olha aí, olha. A mentira. Ah, você conheceu a mentirada de novo. Não. Conheceu a mentirada. Um dos fetiches que eu tenho, que é uma parada que eu ainda quero realizar, é bobo esse até, mas é uma parada que eu curto, é cosplay, né? Vixe. Ah. Ainda chegando ali de personagem e tal, eu acho que é uma parada assim que eu ainda anseio. Mas... É um seio mesmo. E pegar uma japonesa de verdade. Pois é. Konnichiwa e tudo mais. Pois é. Pois é. Agora você não pode, né, Thiago Mendes? Agora o senhor agora casado, por favor, se respeite. O melhor que você pode fazer é pagar uma aula de inglês pra sua, de japonês pra sua mulher. Excelente. É verdade. Comprar um durex, não, aqueles durex da 3M que prende mesmo. Que prende mesmo, né? Mas uma parada que eu acho que eu fetiche de todo homem. Eu tive o prazer. Olha, a mentira. Começou. Não, não, deixa eu sair, gente. Tô deslogando aqui. Tchau. Não, é sério. É ficar com duas ao mesmo tempo, cara. Pois é. Isso eu acho que é o de todo mundo e eu consegui. E eu vou te falar um negócio. No primeiro momento, eu até não minto, não. Eu não vou posar de herói, não. Eu fiquei bobo. Lógico, eu imagino. Foi um dos motivos que eu perdi essa oportunidade no passado. Eu mais fiquei olhando ali, vendo a parada acontecer, tipo, nossa, puta merda, não acredito e tal. Aqui, mas aqui, a pergunta que todo ouvinte deve estar se fazendo E ouvinte, por favor, high five imaginário, porque eu vou fazer a pergunta agora. What's that? Sell five? Nice. Quanto que foi? Pior que não foi, velho. É foi, mesmo? Foi. Olha. Pessoal, olha aí. E eu desmenosprezando você, hein, Thiago Mendes. É, rapaz, pior que não foi. Puxa vida. E foi uma parada. Não, o tipo, melhor que não foi, né? É. Melhor que não foi, né? Uhum. E, tipo, eu lembro, cara, foi uma parada. Eu fui numa festa na época e aí a menina era amiga minha e tal. A gente tinha trabalhado junto na. Então, uma parada cabulosa. O cozinheiro vai tampar o nome da empresa também? É bom tampar. E aí o que, que pegou? A gente foi na festa, chegou a hora de ir embora, eu. Vamos embora. E aí a menina foi, chamou a amiga dela, que inclusive é Nisei. Olha que sorte que eu olha, tenho. Olha aí, então você comeu japonesa? O que, que você tá reclamando? É, mas ela é filha de japonês com brasileiro. Ah, vá! Eu quero pegar uma de verdade. Ah, tal. Aí você sabe, Nina Sata chega. Thiago Mendes, vim realizar seu fetiche porque eu ouvi o podcast. Você não, você é Nisei. Não, você mas, não é não, pura. Ela vai realizar meu outro fetiche de TF, que é o transar com a Sabrina Sata. Ah, tá bom. Não, mas sério, aí a gente indo embora, fui dar carona pra essa amiga dela e as duas, bêbadas pra caralho, começaram a se pegar. Eu, mais do que rapidamente, maroto, bora pro motel. Olha tá aí, certo? Olha aí. Eu só aproveitei a oportunidade. Aí eu, tá certo. O cara certo no lugar, certo na forma exata. Aí eu dei sorte, cara. Tipo, foi uma parada que... E hoje eu posso falar, eu consegui. Pois mas, é. Ao mesmo tempo arrependido, pô, por que isso não aconteceu hoje? Pois é. E hoje eu ia aproveitar muito mais. O externo pode dizer que ele também realizou isso, né? Só que é o contrário, né? É, mais ou menos. Vários homens com ele, né? É, foi uma coisa meio... Deve ter sido uma situação muito gostosa isso. É, eu era muito novo na época, você, mas foi uma situação você meio... Você... É tipo assim. Tipo, dedo de gostoso. I only tell you one time. Don't fuck me, Eric. Don't you ever try to fuck me. Pra finalizar, eu só quero perguntar a vocês, vocês já flagraram alguém cometendo tal ato? Ah, eu já. Meu pai mesmo, nem pô. É, isso é traumatizante, né? Esse é traumatizante, mas já. Meu irmão. Seu irmão, Diego Mendes? Já. Onde foi isso? E o Diego Mendes, eu quero deixar bem claro que o Diego Mendes é o maior empata foda do ele Brasil. Ele é verdade, Diego Mendes. Ele é o maior cara, empata foda do externo. Brasil. Tá? Externo. Meu irmão é igual a ele, você cara, não precisa não. Thiago com esquema armado, tudo certinho, ninguém em casa. O filho de uma égua do Diego. Ah, não, eu quero dormir, velho. Eu quero. Mas 3 horas da tarde de um sábado. Diego, ah, não, Thiago, eu quero dormir, deixa eu entrar, eu quero dormir. Unbelievable. Caramba. Cara, eu fiquei com tanta raiva que eu ranquei a camisinha pelo bico. Caralho. Eu fiquei nervoso o demais. O Diego era empata foda mesmo, velho. Diego é o maior empata foda do Brasil. Ele é. Ele e meu tio. Ah, o Johnny? É, o Johnny também já empatou uma foda minha. Pois é, foi uma disputa que eu perdi, Thiago Mendes e eu disputamos e eu perdi. Vocês estão dividindo mulher, bicho? Não, a gente disputava. A gente disputava. Quem ganhar, ganhou. Era, mas era uma disputa saudável. É, saudável. Ó, eu ganhei, mas depois você pode usar, né? Na verdade, eu parei com essa brincadeira depois que eu feri o sentimento do jovem mancebo Thiago Mendes. Mas... olha só, eu nunca peguei ninguém, mas eu já passei numa situação na escola que foi engraçada, cara. Tinha uma menina lá, que ela era famosa por... ajudar os menos favorecidos, sabe como é que é? Sim, é comum, você sabe que é comum, né? Essas meninas. Isso. E aí, ela chegou pra um outro rapaz lá da turma e falou assim: Adina, nessa hora não tem ninguém na sua casa, né? Você não tem não e tal. Você não quer ir lá comigo, não? Aí ele chegou e falou bem assim: olha, seguinte, galera, eu vou levar a menina lá e tal. E aí, eu vou deixar uma máquina fotográfica naquela época de filmezinho ainda, sabe? Uhum. E aí, na sala, eu vou deixar a porta aberta. Vocês entram, pegam a máquina, dá a volta pela casa, e fazem as fotos, né, da janela do quarto do cara. Rapaz, eu sei que na situação lá, a menina chegou pra ele e falou bem assim: Edinho, me bate. E aí, cara, ele falou assim: por quê? Me bate, Edinho. Como assim me bate? Me bate logo. Aí ele foi e deu um tapinha nela. Aí ela falou bem assim: pô, me bate igual homem. Cara, o cara se virou com isso. O cara deu um soco na cara dela. E nada, o cara foi em pé em cima da cama e começou a chutar a menina, cara. Só vagabunda, toma, toma. Caramba, cara, a gente teve que pular a janela e segurar o cara, cara. Caralho, que cara escroto. Muito difícil isso aí, cara. Ah, me bate, me bate, me bate. E você, Patrícia? Pois é, além da situação traumatizante, desnecessária, né? Ter flagrado os pais transando, isso é muito triste, né? Isso é complicado. É complicado, né? É, graças a Deus eles não viram o que eu vi, que eu acho que seria mais constrangedor ainda. Já penso, já aconteceu com vocês? Deve ser foda, deve ser muito foda. É, mas enfim. Não. Os meus, uma vez eles viram, aí eles levantaram da cama, foram pra outro lugar. Olha aí, olha, excelente, seu Márcio, é isso aí, seu Márcio, dá mole não, é isso aí, mas enfim, já aconteceu de eu flagrar, assim, foram dois momentos, claro, o Thiago Mendes, né, na casa dele, eu, Diego, em Pata Foda, Thiago, a porta da sala era de vidro, toda embaçada, o Diego Mendes, oh, eu quero dormir, eu quero dormir, eu quero dormir. Thiago, com a cara toda vermelha na janela, cara, vai embora, vai embora, vai embora. Já aconteceu, então não tenho nem o que falar, né, Thiago? Não tem nem o que. Mas já aconteceu duas situações inusitadas que vale a pena compartilhar. Teve uma vez que eu estava com a garota e tocou o telefone dela durante o coito, né, como diria o nosso amigo. E ela, a mãe dela. E eu não me importei, eu continuei. Continuou dando enquanto ela falava com a mãe. E toda hora, tomando aqueles tapas na pança pra parar, né? Toda... E... Cai dentro, não para não, não para aqui. Aqui a parada é bruta, já rolou isso. Aí agora eu não sei. É, agora eu não sei também se eu sou muito bom, porque apesar dos tapas na pança, ela continuou falando, meio ofegante, mas continuou falando. O mais engraçado foi ela contando: não, é porque eu tô correndo agora. Tô correndo agora, eu só vi isso. E teve uma outra situação também, essa foi mais assustadora, porque tínhamos tomado banho, estávamos à vontade, eu estava com meu corpo nu, esbelto, sobre a cama. Totalmente à vontade, né? Com aquele corpo escultural sobre mim. Que Deus te deu, né? Que Deus me deu. E eu estava aproveitando desse corpo escultural. Eis que, de repente, a gente com a porta aberta, houve a porta da sala sendo aberta. A porta da sala, não. A porta da casa. E aquele barulho de chave. Ai, meu Deus, o desespero. Cadê cueca? Cadê roupa? Cadê tênis? Nossa. Cadê... Qual foi a situação? Qual foi a minha solução? Fingi que eu estava dormindo. Virei pro lado, fechei os olhos nu, com meu corpo peludo, sobre a cama. Fingi que estava dormindo. E sabe o que é pior? Deixei ela se virando pra lá. Aí ela correu pro banheiro, fingiu que estava... Eu fiz igual quando um animal vê o urso e finge de morto. Eu já de cara fingi de morto, fechei o olho, puxei o cobertor, fingi que estava dormindo. Aí ela se virou, entrou no banheiro. Quase por pouco, rapaz. Mas eu ainda desconfio. Eu desconfio que perceberam. Eu desconfio. Não sei porquê, não sei porquê, quando eu acordei, todo mundo com aquela cara fechada, você estava dormindo? Eu enfim, não foi uma situação muito bacana falar com o pai dela naquele momento, mas... aconteceu. Uma vez eu tava em casa dando aquela geral, né, que era de lei. Aí chegou o Thiago Mendes, o Diego Mendes e o Patrick lá. Não, e meu pai chegar só e pegar mesmo. Oh, mas meu pai uma vez, quando ele percebeu, ele entrou, porque a porta da cozinha só ficava encostada. Você lembra? Uh-huh. Aí meu pai entrou. Quando meu pai entrou, que ele acho que sentiu o cheiro, percebeu, sei lá que porra que foi, ele pegou o café, colocou no copo e saiu com o copo quente na mão. Tá certo! Aí eu continuei. Eu já compartilhei com meus amigos aqui do podcast que meu pai também era parceiro. Pô, seu pai era parceiraço. Meu pai, na hora que ele percebeu, gente, tem que resolver um problema ali, tchau. Tchau. Tá na minha hora? É. O pai do Patrick, que tinha um fliperama, tinha uma loja, um esquema lá. Quando o pai do Patrick percebeu que o movimento tava ficando casado, ele fechou a loja, pra não ter perigo de chegar ninguém isso, na casa. 6 horas da tarde, fechou a loja e vazou. Vazou, filho. Tá certo. Meu pai era parceiro. Mas então, meus amigos, muitas histórias contadas, tempo estourado. Muitas histórias pra contar. Muitas histórias pra contar, com certeza, cara. Vale com a pena pra contar mais. Cara, se as nossas mulheres estivessem aqui, a Gabriela ia estar rachando o bico, porque ela tem um trem também pra contar. Nossa, que cabuloso. Pois é. Mas enfim, eu por lá. Algum motivo, a Ana Carla está olhando pra mim com a cara meio revoltada. Não consigo entender por quê. Não, a Jéssica também já falou pra mim que não é pra falar com ela durante o próximo mês inteiro. Olha aí. Olha. A minha patroa tá tomando banho, ela só passou aqui, foi tomar banho, então estou livre! Olha aí. Até ela ouvir o programa. Meus caros amigos, se vocês ouvintes quiserem entrar em contato com meu amigo Sir Patrick Murta, como que faz, meu amigo? É arroba. No cemitério mesmo. Pois é. Você entra no Xvideos, procura por. Não, brincadeira. Ou não. Ou não, olha aí. Você tá procurar por Patrick aqui agora. Arroba Patrick Murta no Twitter. Se você, meu caro ouvinte, quiser falar com meu amigo externo, como que opa. Fica externo? Se eu ainda estiver vivo pra poder responder, eu vou estar lá no Facebook, no Twitter, externo e o Dá. Se você quiser falar comigo, arroba Thiago T. Mendes no Twitter ou Thiago T. Mendes no Facebook. E se você, meu caro ouvinte, quiser ficar por dentro das notícias, ver as nossas tirinhas, as nossas charges mais legais do mundo no Facebook, como que faz, meu amigo Patrick? Você vai acessar o fb.com/mexidãorock sem acento. FB, porque FB eu gosto de economizar. Né? Olha isso. E se você quiser dar umas tweetadas com a gente, é lá no @mexidãorocks. Olha aí, se você, meu caro ouvinte, quiser deixar um comentário em nossos podcasts, em nossos posts no site, você vai acessar bestdownrocks.com.br, acessar o post e deixar seu comentário. Se você não quiser, nos enviar um e-mail, bestdownrocks@gmail.com, ou pode acessar a área de contato em nosso site e preencher o formulário. Meios não faltam, meus caros amigos. É isso aí. Comente, nos inscreva, nos... E patrocínios. Olha aí. Na falta do Diego Mendes. Inclusive, meus caros amigos, Diego Mendes está resolvendo alguns problemas de locação. Eu sinto que ele fugiu desse assunto. Ele não queria compartilhar suas histórias. E eu digo o mesmo pelo nosso amigo Malovani, tá? Esses dois não são homens de verdade e fugiram do assunto de hoje. Fugiram do pau. Fugiram. Mas... não criamos cânico. Nós vamos repetir essa pauta daqui a 69 episódios novamente. É isso aí. Ó, tá valendo a revista, hein? Olha aí. Isso mesmo, o externo vai distribuir a revista colada dele. Muito bem. Então tá. Até breve, meus caros amigos. Falou. Falou, até a próxima. E um beijo. Você lembra do... opa, o que tá acontecendo aí? Pode falar? Certo. Oi. Oi, tô pode aqui. Pode falar? Esther, como é que foi? Como é que era naquele momento, né? Onde estava você e mais seus outros nove amigos? A verdadeira pergunta. Esther, teve batalha de espada? Não. Até porque... Acabou.